da pele de um leão se esconde um coração que sobre tudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar quando um amor traz engano. Amada minha, você tão fria e eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. Você sai de casa e não vê que estou pedindo a você pra me tirar do deserto. Venho pra matar esse amor que é pra tragar minha dor. De peito aberto, juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Eu juro, juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar dos teus amores proibidos. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Juro que não vou mais chorar. Juro que não vou mais chorar. Juro que não vou mais chorar. Arroz. Mesmo que pareça estar bem, não vou mentir pra ninguém que estou chorando por dentro. Quero e não consigo esquecer, e não adianta chorar, chorar não traz mais alento. Amada minha, você tão fria e eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Eu juro, juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar dos teus amores proibidos. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Juro que não vou mais chorar. Juro que não vou mais chorar. Juro que não vou mais chorar.